31 decimal 1, boa tarde, 6141. 6141, boa tarde. So, good evening, I could have to call 71, I'd ask 1-2, X-ray. Ah, 9120, Recife 288, Paterno 260, bom voo. Obrigado, cara, uma boa tarde, 9120. Via April 1, call me again on gate number 6. Again, look at the marina, April 1, and we'll call you again on gate number 6. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. From this frequency, confirm the aircraft. Yes, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir. Remota 6200. Essa é a Zona 255, por que não passou a Pátio 28 quilo para entrada no Pátio 3, Tereza? Azul 9207, ingresso próximo à esquerda, quilo, Pátio 3, remota 4 Romeu. Quilo, Pátio 3, remota... Confio? 4 Romeu Azul, 9207. Azul 255. Confirmando a instrução Azul 9207. Hotel Bravo Victor Integer, maybe position now on gate number 6. Give way to Embraer from Azul. Then approve the taxi to holding point runway 10 via taxi India. Now at Mr. 31017 as number 2. Okay, we'll be looking to the Embraer Azul and we should see the Embraer from the 10 to the level 0. Uniform Quebec Fox is grounded. We are on Lima taxiway and we're back to the big taxi. Uniform Quebec Fox approved taxiway April 1, taxiway India, on home point 1810, contact tower 118 at 905, altimeter 71017. This is April 1 and after taxiway, we're on home point 118 at 905 and it is 1017, Uniform Quebec Fox. Quilo, Pátio 3, vai reportar a saída do Pátio 3, é 141. Charlie Sierra, Delta, estamos tendo 1 minuto de copy. Salvador, voo 2017. Echo Delta, Golf 71, go ahead. Yes ma'am, we're here at 0010 on Fox, I'd like to text to ramp number 5. Confirm the apron. Apron number 5, please. Apron number 5, roger. Text approved via taxiway Alpha, hold short taxiway Juliet. Yeah, Alpha hold short of Juliet, thank you for that, I'll set it up. Alicia, I got a Tango 10, confirm your apron. Eu vou lá, minha frente. Realizando as manobras após a passagem do tráfego na curta, o Golo 967 após ali mantém cabeceira 1-0. Ali é mantendo 1-0 após a passagem do tráfego, Golo 967. DLA junto com a sala IF. Só pode telefonar com a sala IF. PVD 71-3204-1349. Alô, Salvador, Gol 1869, autorização Brasília, sem informação. Bravo. Salvador, copia o Gol 1869. Copia o Gol 1869, número 2, copia. por eletro. Tudo bem. 5 completa a redução para 1809, segue com o número 3 na aproximação. 1809, 6-4-5. Solar 25 à direita, Solar 21, decimal 1, boa noite. 21, azul 5, 4, 2, 0, 6. Boa noite, Torre Ocean 62, 1, 0. Mais 2, 1, 0, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 62, 1, 0. 967, livre decolagem, 1, 0, vento 1, 6, 0 graus, 1, 12, nós. Gol 1, 9, 6, 7. Livre decolagem, 9, 7. Controle Salvador, 1-0-8, transponder 5424. Qual transponder? Confirme. Transponder pro... 5-4-2-4. 1-0 para Brasília, confirma o rádio de voo pela Eco Zulu 1-7, decola da 1-0 na água Elefa 208-5424, 1-8 para nós. Sinal, push. Bora. Chamei 1-4-1, autorizado até o portão 01. Confirma que chamou, transmissão sobre modulada. Passarido 2231, está pronto para o pushback acionamento. Passarido 2231, pushback autorizado, remoto 1-2-M táxi. Chama táxi, 2231. Azul 4206, táxi autorizado, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 4206. Então, o jogo 2017 está no 7, a informação Bravo, copia ponto seguro. Gol 2017, confirme destino, destino Ilhéu. Negativo, ponto seguro. Tente, mantém escuta, gol 2017. Prossiga. Ciente, número 2, copa, te olha pra te olha. 360, saída da El. 360 da EL. A nave da Santos está à nossa frente e tem a previsão dela? Estou em contato com a infraero, eles que vão dizer o portão de destino da aeronave da Santos. Mandei escuta. Solo, gol no 620, pushback acionamento no 2. Gol no 620, portão 2, devido ao congestionamento no ponto de espera, aguarde pushback número 1 no setor. Aguardo no 620. 1-0, tem a pista justa. Sobre a nossa fora, vamos ter espera por curvas à esquerda, aguardando autorização para ingresso final no 7. Sobre a rotatória, mantém o toda, curva à esquerda, aguardando o livro no gol. Manobra 9, agilizando manobras para a decolagem? Sim. Quem mantém agilizando azul, manobra 9? Ele mantém, manobra 9. Please, we're right behind 737 here on Alpha. That's Kilo. Okay, Echo Delta Golf 71, taxi via Alpha, report 34 taxiway Juliet. Yeah, we're standing, we're sitting in line here behind a couple of three airlines before we get to Juliet. Para o taxi passarido 2231, está com 4-6 a bordo, 5-30 de autonomia, Alvena Brasília. 2-2-3-1, livre táxi até através do 612. Até através do 612. Salvador, boa noite, eu tenho 9-1-2-7. Bravo, Bruno, Índia. Bravo, Índia, Victor Juliet, maintain position. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Comando, 127, informação branca para a cópia. 9127. Afirmativo. Guarda a cópia, número 3. Não sei se você guarda. É o solo? 4206? É o senhor que está na parte 3? Afirmo, o sinalizador está chamando a gente aqui já. Pede. 640, pouso autorizado, Cristiano 0, vento 150 graus, 12 nós, 12 nós. Livre pouso na 10, 9640 azul. 1895. 1895. Patrulha Salvador, muito boa tarde. Azul 6909, decolou, está patrulhando 900 pés. Azul 6909, contato radar. Fuga para 340 saída da EL. Fuga para 340 saída da EL, azul 6909. Bom, número 662, 1003, hoje chama 097, está livrando S, reporta localizador. 2000, unidade de estabilizador, 1166. Livre táxi, até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera 2895, 2231. Índia Alfa, 2952, 2231. Plano 9127, ponto da cópia. Afirmativo, prossiga. Salvador Campinas, 1360, conforme a rota, pelo 10, decola pista 90, curva direita. Saída da El Leda Motiva. Controle 908, transponda 5432, suporte 9127. Salvador Campinas 360, autorizando conforme peso 10, decolada 10, curva direita da El Leda Motiva. 120.8, achando 5432. 9127, está correto, confirma a posição. Está na posição 09. 27. Azul e Dael. Dael, 0909. 1967, Recife, 251, alterno 3395. 251, 3395, 97. Anônimo do Lugol. Tente reportar na final 3 milhas, agilizando, lembra o Lugol. Positivo, foi informado pela empresa que já foi transmitida pelo CGNA. Se for o caso, a gente entra novamente em contato. Pushback acionamento, posição 5, voo no 966. Voo no 966, posição 5 autorizado, chame táxi. Ok. Solo azul, 9640. 9620, portão 2, coordena com equipe de solo, tem aeronave com ATR que está passando ingressando na Taxi Índia. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, voo no 620. Passarei 2231 ao solo. The traffic has passed Hotel Bravo India Victor Juliet. After the traffic cleared to line up in the wait. Runway 10. Well, the landing traffic will line up and wait for behind Hotel Bravo India Victor Juliet. Correct. Acelerador 231 na escuta, Tony. Consiga, na sua escuta. Só ainda tinha um pouco mais à frente, gentileza. Conseguimos sim. Certo. Silas 1-9-0, passaram. Confirma que chamou? Ou no 1-9-6. Ou no 1-9-6, completa sinal por 1895. 1895. Dá uma casa ali, mas eu vou. Silas remoto 3, Lima, azul 1-9-4-0. Papa Romeu Charlie, Alfa Charlie, chame Clearance 1-2-1-9-0. 1169, posição 08. O nome é Anaco, vindo portão? 08. 08, parte principal? Confirmo. Sim, já. 08, parte principal, agora te puxa. Aguarda, vou. 19214, eu solo, Salvador. Sim, chamado para pushback? Não, ainda não. Sim. Paulo, pode recordar com o gol que está puxando no finger 2, para ele puxar, para deixar a entrada do 2 livre, botando 3-9-0, prosseguir para lá. Vou no 620, solo. Para cima, vou no 620, ouve o colega, vai deixar ele. Sim, entendi. Obrigado, companheiro. 567. We'll take off for 10, the wind is 150 degrees, we see 12 knots. Eu estou dizendo Tango 121-90. Lima, Golf Tango, chame 121-90, controle de solo. guarda Bianca na Taxi Alpha. Taxi Alpha, tá guarda Bianca, 165. 69, portão 08, pushback autorizado, chame táxi. Ele chama táxi, voa 69. Para o táxi do Gol, no 966-185, a borda alterna Maceió, 4 horas de autonomia. Direita, tá livre para seguir, via Papá, em livre frequência, boa noite. Uno 166, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus com 09 nós, Gol no 166. Autorizado, pouso, Gol no 166. Del Bravo India, Victor Juliet, Airborne at 36, call 120.80, control departure, air flight in the night. Safety, bye-bye. Touch, good evening, Hotel Bravo India, Victor Juliet, passing 1500. Del Bravo India, Victor Juliet, radio control departure, climb fly level 390, book departure. Climbing fly level 390, Del Bravo India, Victor Juliet. Trole 120.8, transponder 5421, Papa Romeo Charlie Alpha Charlie. Saída Arbor, transição elétrica com curva direita da 197. Confirme o PO2, bate com 50. Chame a torre da presente, 11895, ajuste de altímetro 9017, o Charlie Alpha Charlie. Altímetro 9017. Direita Índia, 17, 295, boa noite, vamos 620. Salvador Congonhas, 3280, pisilo 10, pulbado, pisilo no meio, decola posicionou 0, curva direita. Saída da EOLE da Motiva, controle 120.8, transponder 5454, Lima Gortan. Correm a torre, chame o torre 1895, ajuste no 097. Solo 38 à direita, solo 21, decimal 1. Direito 121, 1, o nome é mesmo. Negativo, mantém a posição. Ok. Solo Salvador, 1966, livrou, boa noite. Solo 1966, via Taxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 1966. 30 degrees, week 09 and off. Sarei do 2231 ali, mantém cabeceira 101. A linha, eu mantenho no 02, 231. Papa Romeu, estou batendo Lima, Bravo Lima, Salvador, Fortaleza, Tático Singonde. Já está autorizado até o ponto de espera da 0, quando lá chame torre 1895, a gente chama de 0,18. Vai ser autorizado até o ponto de espera lá no ponto de espera 1295, obrigado, Gol 966. Tempo Delta Golf 71, entry position before Juliet. Papa Inform Quebec Foxtrot, Airborne at 39, call 120.8, approach control, have a good flight in the night. 120.8, Uniform Quebec Fox 7, nice duty. Salvador, boa noite, Gol no 620, ponto de espera da 10. Boa noite, Gol no 620, mantenha o ponto de espera. Mantém. Santo, 1895, confirmando o transponder 5420, Papatango Lima, Bravo. 70, bom ponto de partida, Uniform Quebec Fox. Papa Romeo Charlie, Mike India, desce via para 2000, ajuste 2017. Desce via para 2017, Charlie Mike. 5 minutos. Mais 5 minutos, o número 1 já puxou? Solo 11, 69 para a tarde, 189 a bordo, alterna galeão, 3 horas e 50. Zona 169, taxi autorizado via parte principal, taxiway Índia. Próximo do ponto de espera da 10, chame torre, Salvador 118-95, ajuste altímetro 10-17. 17, taxi Índia, 18-95, espera 10, voo 169. Alguma novidade? 207, chame 121, decimal 904. 1, decolos 41, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2231. Prossiga, copio. Salvador, Porto Seguro, nível 360, via para 50, decola, pista 90, curva direita da L, leira de 10. Controle 1, 20-8, 5562 no transponder, 20197. 2097, Porto Seguro 360-90, decola da Eolida BDF, via UISC 50, 208-5502, voo 2097. 2211 para acionamento pushback, solo 2097. 2011. Eco Delta Golf 71, aprove taxiway Abram 1, taxiway Lima, Mike and taxiway Quebec. On Quebec, contact 118-5. E a Brasília? Brasília 360, 3017, decola pista 90, corra direita, saída arrabó, transição elétrica. Controle 120-8, transponder 5493, gol 1867. Autorizado. 360 para Brasília, decola da 10, curva direita, Alta Zulu, 17, a bosta, Enefa, 208, aciona 5, passa para 3, boa noite, 67. Posição 5, Lima, parte 3, autorizado, chame o solo 1219 para push back e acionamento, 198, 67. Finalmente chame pronto para o táxi. Reporte na papá para ingresso no 7. Tango, S V India Bravo, do copy flat the fell level approve the 430 or you can buy the 400. So how about that Rio de Janeiro fell level 430 by Brazil 44. 1010 at the counter no right to the L, the part after the L, Luda, after Luda, position fly direct to BPF position, Salvador 120, that's small way. It is called, it is 54-57, X-ray in the Bravo. Okay, it is, that is correct to report to what's your apron and POV. Fala meu Charlie, Alpha Charlie, autorizado ingresso, táxi via pista 17, porta cabeceira 17, pronto para decolagem. Não é 20, decola, decolou os 45, controle 120, decimal 8, tomou voo. 208, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1169, ponto de espera no zero, pronto. Voo 1169, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Okay. Okay, Aerostar, VLB, please. 4, this is on board. Okay, Copa 11895 to an 81017, X-ray India Bravo. Solo Salvador Azul, 2591, informação 10, autorização, Vitória. 9297, portão 9, se estiver autorizado, chame táxi. Chamará. Ei, India Bravo, será para prover de como right taxi. Falou 1869 para o táxi com 172 a bordo, temos 3 horas de autonomia treinando com fim. Alternativa? Confio. 1969, táxi autorizado via táxi para Índia, próxima direita, próximo ponto de espera da 0, chame 2, 1895, ajuste ao altímetro na 0,97. Ok, 1097, direita na Índia, próximo ponto de espera da 10, chamada 2895, gol 18. 9124, falou. 3294, vai de 1950, informação, bravo. 3894 identifica a chegada Mari, de Fatal 050. Mari 050, 3294. 8, transponder 5456, o Mike Lobato. Iniciando o pushback de 909 livre. Relativo. Universidade de Leste, com cautela, 09 ou 966. Paulo é 1869. 1869. 1869. Acho que ele está com a torre já. Será uma da rua nossa frente aqui no Ponte Espera. Se ele está a torre, puder pedir para ele chegar para o Ponte Espera, senão a gente impede a entrada do Gate 2 aqui. Sim. Vou solicitar a torre aqui para ficar esperando na frente. Obrigado, Sam. Salvador 9127. Consiga. Está coordenado com a equipe solo, a gente vai iniciar o pushback e deixando o 09 ali. Sim, 9127. Obrigado, meu. Nada. Mike India, continua aproximação, guardando pista livre, altímetro 10, 18. Guardar pista livre. Romeu Charlie, Alfa Charlie, decola os 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 108. 966, decola os 48, controle 120, decimal 8, bom voo, com 966. O 966 chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Mike Kilo Bravo, prossiga a torre. Oi, 24. 1-1-1-4, prossiga. 1-8-8-4 na 6, por gentileza, autorização Aracaju. 1-8-8-4, copião 219, da Arbor. 2-0-0, Arbor, está na passada. Controle, o passarei 2-2-3-1, solicita o desvio à direita devido à formação, e se possível, assim que puder coordenar para o de Barreiras. Eu estou livre de desvio, agora de coordenação. Bora. Papa Romeu, Charlie Mike India, autorizado pouso pistão no 0, vento 160 graus, com 10 nós, com 10 nós, Papa Romeu, Charlie Mike India. Gente, autorizado o pouso, Charlie Mike India. 230 via Golf 677, decorada 10, prefeitura da Puca, Aracaju. Controle 10, decimal 8, transponder 5574. 43, solução 5 Lima, chama o solo 1211 para acionamento pushback, o gol 1884. Flight plan, it's on 1-2-1, that's another deal. Nave, autorizado ali a mantém? Sim, observando a passagem do tráfego na curta, após ali mantém, cabeceiro no 0, gol 1-1-9. Sim, que chegada Golf, 2 para 4, e faz o ajuste no 0, 1-8. Com 4.000, 1-0, 1-8. 0-0. Foi direto pelo confio de velocidade? Índia, embarcada 280. Autorizada direto pelo 9020. Aéreo descendo para 4000. Para 4000. O passageiro tem condições de voar com a TAP da presente? Passageiro 223, eu não confio para o ideal para barreiras da presente. Só um minutinho. Direto Barreiras, o passageiro 2231. Direto Barreiras 2231. Passageiro, eu vou no 966, faz uma posição ZEPAR. Faz o ano, ok? Isso pode ficar? Ok, stand by one minute, ok? Isso pode ficar? Aterro 2005, aterro 2585. Recife 1-2685, o 294 mantém a saída inicialmente, temos aeronave na saída da água. 294. Ok, please, could you spell your call sign, please? Victor Julius Tango 651. Ok, that is correct. Victor Julius Tango 651, stand by. I will contact the IRS room to check your flight plan, please. Já ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-8. 1-0-1-8, iniciando o táxi e a parte principal, Índia, contra da 1-0, 6-8-9-5, obrigado, boa noite. Paulo, Papa Romeo, Charlie, Mike Índia, livrando naquilo. Papa Romeo, Charlie, Mike Índia, confira o pátio. Pátio 3. Pátio 3, táxi autorizado. Via Taxway Delta, cruze a Taxway Alpha, em frente Taxway Kilo, pátio 3, receba sinalizador. Gente, pela Delta, cruza Alpha, via Charlie Mike. Sim, aliciaram o cargo 1869. Acredito. Ah, ok, gente, agora change that, vou chamar 900. Gente. Tango 651, stay down. Victor, Tango 651, go. Okay, confirm your estimate time to depart, please. Depart, report on threshold 17, ready for departure. Correct, okay, so the estimate time to depart is 2100. 2100, correct, the time, to the Tango 651. Okay, reflect down, don't care, I'll be much okay? I will check the reflect down with the SCM to solve this problem. Okay, we'll be reflecting the Tango 651. November 272, officer, it's the ramp. Chama, fique em fone, velocidade indicada. Acelerando para 240. Paulo, só confirmando pro 3567, está livre no portão 4, após passagem da aeronave da companhia, retaguarda. 3567, está livre, retaguarda, autorizado, puxa, chame táxi. Livre, chama táxi, 3567. Paulo, Gol 9214, posição 612 Lima, remoto, pronto, puxa, acionamento. 1884, parte 3, agora de puxa. Paulo Gol 9214, remota 612, pronto, puxa acionamento. Gol 9214, remota 612, autorizado, chame táxi. Chama lá. Confirma a delegação carrega o Gol 9214? Da Alemanha. Entre. Frequência 1262.85, alterna 1.25.45. 1.25.45. informação. Distribuição no ingresso, pode ter isso, cautela. A nave é 612 Lima, já iniciando o pushback. Cliente, o Charlie McKenzie aguardando a posição para estacionamento, ok? Seu número 2 para pouso. Número 2, vai precisar reduzir para 209 então em pelo ou pode liberar dessa restrição? Está liberada a restrição em pelo, se puder manter a velocidade até mais próximo. Gente, liberada a restrição de velocidade em pelo, janela 0010. Termo ID se mantém agora a altitude 3000, a gente no 018. 3000, 10, 18, 10. Lima, la level 400, via direct position, Hiromi, India, Romeo, Uniform, Mike, India, after November 857, after via flight 12, Salvador Control 120-18, after takeoff, turn right, dial depart, after dial, Leda position, after Leda, Hiromi position, India, Romeo, Uniform, Mike, India position. Score code is 5455, November 372 up there. Qual combustível? É Shell, e só vou pegar o... me apanhar aqui para buscar os passageiros na estação, ok? Seguinte. Affirmative, dial position, Delta Alpha Echo Lima, after dial Leda, Lima Echo Delta Alpha, after Leda Hiromi, India Romeo Uniform Mike India, is called it 5455. Okay, dial departure, Delta Alpha Echo Lima, after dial Leda, Lima Echo Delta Alpha. Okay, confirm your apron and the POD, please. Yeah, 117, autonomia 0302, Altana com. POD? Até o travesso, portão meia dúzia, o táxi autorizado. Ajuste 1018, mantém a posição através do meia dúzia. Previsto número 3 no ponto de espera da 1-0. Até através do meia dúzia, o 2-0-1-0. Para o táxi 3567, 172 a bordo, 3 horas e meia, Fernando, confirma. 3567, confirma a autonomia. 3 horas e meia. 3567, táxi autorizado, à direita, via táxi Índia até o ponto de espera da 1-0, quando lancha em torre 1-1-8-9-5, ajuste, taxa metro 1-0-1-8. 1018, direita Índia, ponto de espera 2-9-5, boa noite. O solo com 9214 Pro Taxi com 82 a bordo, alterando Galeão, 3 horas e 11 de autonomia. Com 9214, taxa autorizado via parte 3, parte principal Índia, ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8-5, ajuste 1-0-1-8. Parte 3, principal Índia, no ponto de espera 1895, 1018 no ajuste, obrigado, gol 9214, excelente noite. Boa noite. 0884, posição meia dúzia Lima, parte 3, estiver autorizado, chame táxi. Via 0 da EL, para o 360. Ascensão 360, saída da EL. Chave 360, Opus Luno 0, rota conforme plano, decola 1-0, curva direita da EL, Lida, Motiva, 1208, controle, 54-73, 162-59. Caminho solo, 1-2-1-1 para acionamento pushback, está correto. 2-1-1. Tráfico, muito boa noite, Oxanero, 6201 com a Fox, autorização Galeão. 6201, autorizado Salvador Galeão, nível 360, via conforme ontem do plano de voo, decola pista 1-0, curva direita, Dael, Lida, Hiromi, controle 1-2-0-8, transponder 5475, Oxanero, 6201. Autorizado 360, decola da 10, primeira curva direita, na saída Dael, Lida, Hiromi, decepção para 9857. E aí o controle é 1208-5475, é o transponder, o Oxanero, 6201, está na posição 7. Posição 62, chame o solo 1211 para acionamento pushback, meu Oxanero 6201. 2211, para. Tráfico 6259. Tô ONU 50 graus com ONU 0 nós, com 10 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Teve pouso no 0, 18, tá 3, 8 na 4. Tive que estar com a seleção portuguesa. Ok, eu não tenho informação, ok? Eu não tenho informação do SAP. O 6259. Ok, obrigado. O 288 até no 26190. 128-1260, cada passagem. Controle de acionamento 00. Prossiga. Pode tirar uma dúvida rápida, se fosse para pousar na 17, qual seria o procedimento que estava sendo usado? Previsual, por hoje não há procedimento para pista 17, o único procedimento que tinha era o NDB, mas tiraram o NDB de Salvador. Não, justamente por isso é a dúvida. Seria ter algum para circular para o 17 ou seria visual desde a descida? Seria prosseguir Salvador até mais próximo, apelar o plano e prosseguir visual, com a regra de voo visual para pouso. Ah, copiado, não tem nenhuma para circular, né? Obrigado, hein? O número 69 está em Recife agora, na frequência 1251, antena 33-95. 3-1-3-3-9-5, obrigado. Call code 5441. É Portugal 022. Portugal 022, level 370, on airwire to whiskey 50, runway 1 to the left corner. Normal departure due to transition. Departure frequency 1 to 0 decimal 8. Call code 5441. That is correct, standing 10. Call ground 121.1 to set up and push back here, Portugal 022. Portugal 022, for position side ground 121.1, Bonnet, Interviana. Levei para as comunicações, a cruzão nível 270, está ali para seguir direto. Ok, vai correr à direita para 320, ao cruzar o 270, prossegue direto onde? É o fito inicialmente, gol no 869. Devido a tráfego nessa posição 12 horas no momento, mesmo que de subida, cruzando nível 90, em relação a ser, é um patamar para 46, em relação à aeronave mais lenta. Tá, a aeronave está a 40 milhas, mesmo nível? Ah, meu Deus, estou na posição 12 horas aí, agora 8 milhas estou tirando a sua aeronave aqui. Na posição agora de 11 horas, está cruzando nível 200 no momento. Ok, já estamos estabilizados na proa 300, 320 aliás, até o 270, reassume o fito, gol 1869. Início era radial, cruzar o nível 270. Agora está subindo a restrita ao nível 340 pelo centro. Ok, restrito 340, limite cruza 270, proa fito, 1869. Salvador Depart Control, good evening, Papa Tango, X-Ray, the Bravo off ground, passing 2200 feet. Ranger Bravo, radar contact, departure, climb via DAL, departure, until flight level 430. Climb via DAL, departure, until flight level 430, action above. Oceanair 9090, turre agora 1895. 1895, boa noite, obrigado. Boa. Azul 27195, deixa eu manter 2000 autorizado LS. 2000 autorizado LS, azul 2715. Boa, azul 9221. Boa, 869, vou agora pro 300. Pro 300, chame Recife agora na frequência ONU 1288 até no 260. Pro 300, 288, 260, boa noite. Boa, azul 9281. Na estação, desça para altitude de 4000, ajuste 10018 na chegada Mari. Procedimento previsto ali, até que Azul 2715, chame agora a torre, 1895, boa viagem. Boa noite, obrigado. 9127, chame Recife agora na frequência 1251, alterna 3395. 2513395, boa noite. 2715, número 2 na aproximação, reporte Simbra com 3 checado, altímetro no 0, no 8. Reportaremos. 9214 na escuta, torre. Na escuta? Desliza o táxi mais à frente. Pois não. SID. Confirm 022. Mexico 022, if you request to perform another departure, we would like to perform add-on with a position JBIT. Is that possible? Azul, 275. The control down to approve the around the part, okay? Maintain normal departure. Particle 022, we are unable to comply with that departure. Galeão, é a Bravo Golf Lima para o táxi. Azul 259 no Central B09? 69. 259, ajuste para a Índia, ajuste no 018. Ok, via Pátio Índia, Toro 185, ajuste no 018 agora, Azul 291. Autorização de tráfego, Vitória. 95. Está chamando aqui, mas vai verificar. Pode achar o número de tráfego chamando, mas a frequência é 118.95. Dando cópia. Ah, meu Mike Kilo Bravo, livre decolagem da 17, o vento 170 graus com 09 nós. Ok, Mario, able. Are you not able to perform warm departure? We are not unable to comply in position 25 miles from Sierra Vista Delta, which means 6 miles before Momo, we should cross above level 110. We are unable to comply with that constraint. 221, desce para 2010, está livre da restrição em ETAP, ajustando 018, autorizada a aproximação final da pista no zero. 210, autorizado a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Patrulha, boa noite. Papa Romeo, Mike Kilo Bravo. Decolou a 7. Boa noite, Papa Romeo, Mike Kilo Bravo. Contato radar na decolagem via saída da El para o nível de voo 430, fica vigilante. Da El 430, obrigado, Kilo Bravo. Já faz a 430? Estou ativo, já estamos livrando o Pote 3 para a Índia. Sim, então ponte espera da Bandeira. Azul 9, corrigindo. Ou Janeiro 900, Juliette, Portão 4. Juliette, Portão 4, 900. Azul 27, nasceu para a Alfa, para ingresso naquilo. 1867, me escuta. 1867, no Pote 3, é o solo. Prossiga, já está iniciando. Está iniciando o prospecto? Afirmo. Azul 2795 para ingresso naquilo. Azul 2795, eu não tenho informação de posição no Pote 3 e a aeronave da Azul já chamou pushback no Pote 3. Mantenha a posição antes daquilo. Pela posição antes daquilo, 2795. Posição, previsão de mais 5 minutos. Mantenha mais 5 minutos aqui na posição, na onda 7. 3567, decolizou no 1, no controle 120, decimal 8, bom voo, tá 3567. 308, boa noite, 3567. Táxi, vai manter a posição na táxi, papá, Mike, papá, papá. Cobra, por gentileza, com você? Canto 3897. 3897, número 2 para 4, aguarde o site. Canto 2715, a posição prevista é 04 Lima. Fica atento na nave puxando. Tem que iniciar, tá? Que será autorizado o ingresso. Canto 74 Lima previsto, guardando para ingresso 7-9-5. Seuco, pode iniciar o táxi lento? Já avisou o coronado. Afirmo. Bem, táxi alto. Patrão, vê aqui que o salvador pediu seu gelo. Pode ser direto que o resto. Aí, quanto é que o nosso salvador approach? And is one maintain the departure moment. If you are unable to do the first restriction, are you able for to another restriction maintain 3,415 until 25 miles from the ground? We'll have to comply with that, yes. Okay, so we'll be maintaining these restrictions and the path will be Momo GP. But so, Virus 2, thank you for your help. In that case, it will be Momo, Richard. Okay, can you could you please confirm our estimated time for the packet? But so, Virus 2, we will leave for 15 minutes, we'll be ready. 15 minutes, any box time? 3-0. 3-0. But I didn't receive a flight from the other shuttle of the system. Say again, please? I didn't receive a flight from yet. I will check with the system. Muito obrigada. Unit, Fox 3, Kilo, Charlie. Request, Departure Unit, Papa. Mantenha a posição, Mike, Papa, Papa. Papa. Copy, Chiquinho, stand by one, please. Just confirm your apron and runway for departure. We are apron 4 and runway will be 10, Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. Apron 4, runway 10, stand by 1, 2. Muito obrigado. And the volume 645, na escuta 4. Escuta 4, 645. 645, Vitória, Espírito Santo, nível autorizado 360, Aeroguerra, Whisky 50, declarando pista 1-0. Mantenha a reta da clave para cruzar 2 mil pés, a terceira milha, próximo à direita. Substituindo da EL, letra após letra, B10. Controle 1, 2, 0, decimal 8, tô 198, 95, transponder, 5477. Autorizado Vitória, nível 360, pelo uísque 50, decola 90, mantém a reta até 2000 pés, ou até a terceira milha. Curva direita da Eoleta, BDEV, 128, controle 18495, a torre, 5477, transponder do 1645. 645, cortejamento correto, qual é o estacionamento? Posição 8. 8, despacho 1. Chego, no finger. Senhor finger, 8, despacho 1, para acionamento. O pushback, chame da presente, ou quando pronto, no solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 1, 6, 4, 5. Vitor, Juliette Tango, 6, 5, 1, Salvador, ok, Juliette 4. Próxima, Patango Lima, Bravo Lima, tá cruzando o Blue, Momo, transição 7. Patango Lima, Bravo Lima, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 370, via Momo, vigilância radar. 370, via Momo, Lima, Bravo Lima. Fox Kilo Charlie, Salvador, ok? Gofer, Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. Parte 3, autorizado, feedback, chama táxi. Vai por táxi no 884. Chama sempre Recife, 1251, alterna no 3395. Flight Plan Route. Extra takeoff, runway 10, maintain head at 2,000 feet, 4-3 nautical miles, on Salvador VOR, and then turn right to perform dial, departure, and then leda. After leda, flight direct E-room position. I will expel the departure for your dial, delta, alpha, echo, lima, and then leda, lima, echo, delta, alpha, and then E-room position. India, Romeo, uniform, Mike, India. Salvador, control frequency 120.8, Scott 5461. Fox, hotel, Fox, Kilo Charlie, is cleared to Galeon, level 360. Irumi, point, upper level 857, runway 10, flight 2,043 nautical miles, then right turn, dial, dial, departure, let down. Transition and Irumi next, squawk 5461 and departure frequency 120 decimal 6. Foxel to the Foxel to Italy confirm. The read back is correct. Are you ready for full for startup engine? Foxel to Italy. So to startup engine. Call from now, Salvador Tower, 118.95, Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. We are good for start, contact tower, 118.95, Fox Hotel, Fox Kilo Charlie, muito obrigado, senhor. De nada, buen vuelo. Muito obrigado. Ok. 627 está pronto. Salvador, Guarulhos, 320, via Operador 10, Taubaté, decola pista na 0, curva direita, Dael, Leda, ótima, controle, 120, décima 8, transponder, 5465. Poderia repetir autorização, portanto, 3867? Sim, Salvador, Guarulhos, nível 320, via Operador 10, Taubaté, decola pista na 0, curva direita, Dael, Leda, ótima, controle, 120, décima 8, transponder, 5465. Centro Recife, frequência 1251, alterna no 3395. 351, 3395, obrigado, Gol 9214, ótima noite. Recife, poderia confirmar as outras informações do 1884? 74 a bordo, 27. 397, pessoal, Ações de táxi, gol no 884, ajuste agora ao 08, aguarde. Viu, Israel, só corrigindo, 2 horas e 7 minutos. 2 horas e 7 minutos, copiado, senhor. Onda 5476, Wolf Michael. Vai conseguir visão? Medida afirmativa. Sim, Suas condições visuais, reporte Paripe, Golf Mike Alves. 5-0, fazendo 17. Decola pistão a 0, conversando na Pucaracaju. Controle 1-2-0-8, transponda 5436, o azul.